Conquista sangrenta. Europa Ocidental, 1501. Preparem-se para receber o corpo de nosso senhor. De joelhos! Receba o corpo de nosso senhor, Samar. Qual corpos cristianos? Receba o corpo de nosso senhor, Carlos. Quem quer um gole? Meu capaz! Esqueçam a carne de Cristo! Bebê. Pelo amor de Deus, Celine, tire seu mijo pagão daqui de joelhos! Vamos, seus malditos bastardos! Essa coisa vai deixar Cristo horrorizado! Como, malditos pecadores? Sem isso não vão para o paraíso dos soldados, onde haviam e mulheres em abundância! A missa acabou, cardeal! Deixa um pouco para mim, Sarah. Prepare-se para atacar a linha! Se estes dois pervertidos morrerem sem a Sagrada Comunhão, queimarão no inferno para sempre, Capitão Halkood! O que é mais importante para você? Suas almas imortais ou suas bolsas vazias? Está na hora de lançar o ataque. Pois aquela era a minha cidade. Me colocaram para fora. Devolvam-na para mim e vocês podem saquear as casas dos ricos por 24 horas. Ou a vocês, carta branca. Não com as suas mãos imundas, Martin. Cardeal, vai perder o saque. Depressa! Vamos, vamos, Cristina. Ei, Martin! Vem aqui! É pra voltar. Eu vou pensar. Toque o tambor para o ataque, pequeno John! Sim, capitão! Eu já vou! Espera! Coma! Vai! Já chega, mama! Volte aqui! aqui. Você não me pagou. Eu pago você depois do saque. Mantém chuquete pra mim, Polly. Ela nunca ficou fria. Vamos trabalhar, vamos. Espere! Espere! Pai! Olha isso! Eu fiz uma máquina de guerra. Máquina de guerra? Não passa de um barril de cerveja, Steven. Cheia de pólvora. É uma bomba móvel, pai. Tudo que tem que fazer é empurrá-la até os portões e bum! Pode entrar na cidade. E como pretende explodir seu pequeno brinquedo? Aqui com um estopim. Ele se desenrola sozinho. Vê? Não é uma má ideia, na teoria. Obrigado, capitão. Vamos experimentar. Voluntário? Vá você. Uma moeda de ouro. Eu? Não, quase. Estamos perdendo tempo. Pai, vai funcionar. É que o estopim foi muito depressa. Atacar! Atacar! Steven, você fica aqui com o padre George. Por quê? Lutar é para todos. Eu vi, senhor. Deus o abençoe. Sua recompensa está no céu. Eu prefiro recebê-la aqui, senhor, se não se importa. Estou ficando velho demais para isto. Vem aqui em cima! Depressa, padre! Pode salvá-la. Eu receio que seja perda de tempo. Se entregar. Venceu de novo, capitão. Sim. Ela viverá? Só com um milagre. Pois então, realize este milagre. Para mim. Vai pegar o outro, vai! Vamos pegar os meus lençóis. Vamos deitar nos seus lençóis e comer o meu peixe. Vamos! Abra o caminho. Segure-a ou vai quebrar os braços e as pernas. O que há com ela? Vapores maléficos entraram no ferimento. Como posso ajudá-la? Ela vai precisar de remédio e comida especial. E enfermeiras ao seu lado, dia e noite. Eu lhe dou todo o meu pagamento. Se eu puder pagar. Estão me deixando sem nada, Alco. Aqueles bastardos saqueadores são como urubu na carniça. Você prometeu a eles, não prometeu? Isto foi antes da batalha, para incentivá-los. Pobre coisinha linda. E você fez isso com ela? Mas foi um erro, senhor. Minha promessa aos soldados também foi um erro. Eles são a escória de toda a Europa e eu os quero fora da minha cidade, Alco. Ou logo não terei mais cidade. Vamos. O que é mais importante para você? Esta garota ou aqueles ratos mercenários? Aqueles ratos, senhor Arnolfini, são meus soldados e eles confiam em mim. Sim. Eu admiro esta confiança. Especialmente se você e eu pudermos fazer bom uso dela. O que está fazendo aqui? Só olhando. Eu quero ver tudo. Esta é a minha primeira guerra. Primeira guerra? Onde você estava? No mosteiro? Eu estava estudando na universidade. Eu também. O que andou fazendo, então? Eu sou um soldado. Já lutei 16 campanhas. Não acredita no aprendizado? Não. Eu aprendi uma coisa. E o que é? Como sobreviver. Dá uma mordida. Carson, me carrega. Clara! Sua carruagem, senhor. Você tem uma fortuna, o que vai fazer com tudo isso? Comprar um monte de animais e começar uma criação. Sim, boa ideia. Celine, oh, queremos beber. É, beber. Fala que me ama primeiro. Te amo primeiro. Fala que amo beber também. Esta barriga está ficando bem grande. É? Foi você que me deu essa barriga, Martin. É, eu e toda a companhia. Bem, eu não, Martin. Você é o pai, está certo? Você é o pai. Eu também. Mulher sabe quando acertam ela... no alvo. Celine, se a criança precisa de um pai, estou aqui. Martin é o pai. Martin e eu somos amigos e eu te amo. Seu bode velho. Sai da minha frente. Tem um lá. tem um laço sobre nossas cabeças. Parece com um laço. Não é um laço, é um trapo queimado. É um laço, é um sinal do céu, significa desastre, eu sei. Do que você está falando? Eu nunca me senti melhor. É verdade. Por que não toma outro gole? Não, não quer dizer nada. De graça para todo mundo, enquanto suas barrigas aguentarem. Ei, capitão! Ei, beba uma vitória! Marge, dance comigo para sempre, Marge! Com vocês dois! Não tem saída. Vamos voltar. Vamos voltar. Joguem suas armas e todas as suas coisas. Desça aqui, Ralph, e beba vinho com a gente. Vem, capitão, vem pra festa. A festa acabou. O que está tentando fazer, capitão? Arnolfini disse que o saque seria nosso. Ele mudou de ideia. Decidiu manter o lucro do saque para ele mesmo, Martin. Cuidado! O próximo acerta vocês. Traidor! Vamos! Cuidado, Martin! Cuidado! Feliz. Me dê sua mão. Agora joguem suas armas e suas coisas. O que você vai fazer com eles? Serão levados para longe e dispersados. Uns dois vão ser enforcados para servir de exemplo. E você ficará livre deles. Um truque sujo, pai. Excelente trabalho, capitão. Seu pagamento. E aqui um pequeno bônus. Uma tranquila casa no campo. Onde sua pequena freira possa se curar. Ah! Ei, Pu, está nascendo. Não estou ouvindo nada. Por que não estou ouvindo nada? Ana? O sangue frio e a chuva. Dá para matar um homem. Quanto mais um pingo de gente. Está tudo bem. Tudo bem. Vamos enterrar a criança. Sim. Me ajudem a fazer uma cova. Fique aí. Fique deitada. Com quem ele se parece? Comigo. Eu sabia. Não vai deixar colocarem ele na lama. Vai. Vamos fazer um pequeno caixão. Ei, Summer, me ajuda que está presa. O que é isto aqui? Então, o que você tem aí? Acho que você achou alguma coisa, cardeal. É. É um santo. Ei, pessoal! O cardeal achou o santo! Olhem isso. É um santo. Um santo. Com uma espada. São Martin é o único santo com uma espada. Ele a usava para cortar seu manto no meio e dividi-la com um mendigo pelado. Lá, lá, lá está a mão do mendigo. Parece mais um monte de merda. São Martin é meu santo padroeiro. Por isso, meu nome é Martin. Eu vejo a mão de Deus. Eu vejo uma criança morta sendo recebida pela terra e uma estátua viva surgindo dela. Eu vejo São Martin dividindo seu manto com um mendigo. E eu vejo o soldado Martin ficando cada vez mais rico. E tudo que ele conseguir, ele vai dividir com a gente. E o que ele tem? Ele não tem nada. Até a bebida já acabou. Um dia ele será rico. Deus vai providenciar isso. Esta estátua é um sinal que ele irá dividir sua fortuna com a gente. O que você diz, Martin? Tá certo. É um sinal de Deus. É tolice. Isso não tem nada a ver com Deus. É só uma estátua feia que algum idiota enterrou no chão e... Ah! Meu Deus! Mas por que foi que você fez isso? Ele não tinha fé. Não era um de nós. E quem não estiver conosco, está contra nós. E quem estiver contra nós, acabará experimentando esta espada. Os bastardos que nos enganaram vão pagar. Vamos pendurá-los de cabeça para baixo e tirar cada centavo que tiverem. É assim que ficaremos ricos. Martin. Martin. Minha nossa. Vamos para dentro, vamos. Bom dia, meu filho. Oh, bom dia, pai. Tratatus de Opides. O que significa? É um livro sobre fortificação romana. E algum uso prático? Ainda não. É que... Dê uma olhada nisso. Bem, o que acha dela? Linda. Quem é ela? Sua futura esposa. Por favor, pai, está brincando. Ela é a filha do príncipe Nicolau, Agnes. Ela já está a caminho daqui. E traz consigo um dote enorme. Mas é loucura, eu nem conheço a garota. Ela foi criada num convento. Vai se casar com uma virgem. Ah, então por que não fica com ela, pai? Até que não seria uma má ideia. Com um pouco de sorte, pode até ganhar uns irmãozinhos, né? Oh. Aonde o senhor vai? Organizei uma caçada. Falcões. Gostaria de ir? Sim, falcões são maravilhosos. Da Vinci estudou o voo deles. Não sei, seu Da Vinci. Vamos, cientista, a caça está lá fora. Kathleen, como se age quando se está sozinha com um homem? Quando se está sozinha com um homem, você pega a mão dele e coloca no seu peito. E aí você suspira e diz: sinta como meu coração está batendo, tudo por sua causa. E então? Bem, o resto é natural. Sim, mas como? Natural, querida. Mas estou com fome. Aqui. Ei, queremos um gole. Aqui está. Para, chega. Como você quiser. Vocês dois estão fazendo aquilo. Fazendo o quê? Você sabe muito bem. À noite, quando nós acampamos, você deita do lado dele. Eu te vi. E então? Vai me mostrar como é que se faz? É o único jeito de eu saber. Mas aqui? Não. Atrás da moita. Mas eu não quero fazer agora. Eu insisto que você queira agora. Você é minha criada. Faz o que eu mando. Anda, vai! Você, vem aqui! Vamos, soldado, eu quero você. Eu posso senti-lo. I can feel you. Come on, come on, my soldier. My brave, brave soldier. Kathleen, você deve parar agora. Eu já vi o suficiente. Não posso parar. Eu disse não. Fala que eu tenho que continuar. Para! Para! Agora! Para! Para! Para, eu já disse. Espera! Não sai de mim. Espera! Te peguei. Mas esta é uma surpresa agradável. Estávamos caçando. Meu filho, Steven. Ansiava por este encontro, senhor. Estava contando as horas. Então, pai. Outro truque. Toda esta maldita caçada. Eu deixei ele irritado. Não. Só está um pouco atordoado com sua beleza. Por que você não pega o meu cavalo, minha cara? E cavalga com Steven. Eu realmente estava contando as horas. Mesmo? Até esta manhã eu nem sabia que você existia. Mas eu recebi uma carta, um pedido assinado Arnolfin. Deve ter sido meu pai. Mas nós vamos nos casar. Você certamente sabe disso, não sabe? Sim, mas eu me recusei. Por quê? Mas você? Você é muito bonita. Mas eu não preciso de uma mulher agora. Ela só me desviaria do que eu realmente quero fazer. E o que é? Ser um estudioso e cientista. Para pesquisar a natureza e inventar coisas novas. E não preciso de nenhuma mulher para isso. Aonde vai? Cavalgar! E eu não preciso de nenhum homem para isso! Agnes! Não seja infantil! Espere! O que está fazendo neste lugar asqueroso? Procura alguma coisa? Eu li um livro na biblioteca do convento sobre amor e magia negra. Tinha um trecho que eu achei fascinante. Sobre o que era? Uma raiz mágica, mandrágora. Cresce num lugar como este. Se um homem e uma mulher comerem dela, eles vão se amar para sempre. E também dizia, por que você tem que cavar neste ponto em particular? As freiras passaram tinta neste lugar com muito cuidado. Quando um homem é enforcado, ele goza. E o seu sêmen cai no chão. É onde a sua mandrágora brota. Isso explica porque o trecho estava marcado com tinta. Aqui, o que eu te disse? Mandrágora. Toma, metade para cada um. Coma e nós nos amaremos para sempre. Besteira. Já experimentou? Claro que não. Qualquer estudioso dirá que é besteira. E você quer pesquisar a natureza? Eu pensei que os cientistas de verdade não acreditassem em boatos. Que eles tinham que pesquisar tudo por eles mesmos. Bom, eu vou comigo. Eu gosto de experimentar as coisas. Está bem. Acho que está funcionando. Eu me sinto estranha por dentro. Agnes, você não acha que isso é só uma planta? Ah, não. É uma raiz mágica. Todo o meu corpo está formigando. Aqui, senta. Sinta como meu coração está batendo por você. Nada nos separará jamais. Numa peregrinação. Devemos dar esmola? Claro. Au! Esmola, esmola, senhor. Esmola, senhor. Esmola, senhor. Uma esmola. Pelo amor de Deus. Deus nos abençoe. Esmola para os peregrinos, senhor. Uma esmola, pelo amor de Deus. Esmola, senhor. Pelo amor de Deus. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Deus nos abençoe. Muito. Obrigado. Lembrem-se dos peregrinos. Esmola, senhor. Deus abençoe. Obrigado, pelo amor de Deus. Obrigado. Esmola, senhor. Obrigado, jovem estudioso. Vamos pegá-los. Pai! Uma emboscada! Cuidado! Do outro lado! Depressa! As varas, tire das rodas! Para as carroças! Marte! Marte! Vão, na última carroça! A novena! Esta é por mim! E também pelo meu bebê! Muito bem! Vamos! Vamos andando! Mamãe, estamos vivos! Estamos vivos! A chave estava certa! É, garota! Agnes! Agnes! É Arnold Finney, o meu ex-patrono. Traga uma caneca de vinho. Para dar as boas-vindas. Rockwood! Dois... Nós fomos atacados por aqueles mercenários que você colocou para fora da cidade. O que vocês estavam fazendo fora da cidade? Por Encontrando Deus... minha noiva. E onde está sua noiva? Eu não sei. Sequestraram ela. Eu a quero de volta, Rockwood. Deveremos ir atrás deles, você e eu. Meus dias de soldado acabaram, Steven. Comprei a minha liberdade a muito custo do seu pai. Capitão, preciso de você. Meu pai está muito ferido e eu não sou soldado. Você tem que assumir o comando. Já servi tudo o que podia, meu jovem. E agora, tenho Clara e as minhas sementes para plantar. Sementes? Meu pai está quase morto. Minha noiva foi capturada. E você está falando de sementes? Dane-se suas malditas sementes! Eu não dou a mínima! Ei. Clara! Clara! Essa mulher está louca, Hal. Ela ataca as pessoas sem motivo. E se dane, ela foi provocada pelo seu filho. Ela é perigosa. Lunática. Vou mandar prendê-la. Ela não é perigosa. Nem lunática, e você sabe disso. Sim, mas vou mandar prendê-la assim mesmo. Não pode. Capitão, esteve a serviço dele tempo suficiente para saber o quanto meu pai pode ser convincente. Clara. Você é tão duro quanto eu. Se for preciso. Estamos ricos! Yeah, lindo! É. Estamos ricos! É. Dança pra mim, dança! Não, isso é bem! Devolve isso aqui! Não, é meu! Me devolve! Não, não, não! Agora não tem mais isso de meu e teu! É de todo mundo. E como prova... vamos usar a mesma coisa. Eu gosto disso. Por que não usamos todos a mesma cor? Vamos usar vermelho? Vermelho, sim, isso mesmo. Vermelho. Não. Eu odeio vermelho. Vermelho é para as vadias. Ah, olha quem está falando. Basta ver a sombra de um homem para você abrir as pernas. Sou mulher do Martin agora. Não é, Martin? É, está certo. Será sempre minha mulher. Tire isso. Vou arranjar um vermelho muito bonito. Isso aqui te serve, pequeno John. É, sim, isso mesmo. Ela tá bonita. Olha pra mim. Eu quero meias vermelhas. Todos iguais, todos de vermelho? Ah, esse é muito pequeno. Não. É, um chapéu vermelho. Aí está. Todos de vermelho? Todos iguais? Ah, esse aqui é também. Esse. Ah. Quieto, soldado. Não fala para eles. Eu imploro. A minha família é muito rica. Eles te darão dinheiro. A quantia que pedir. Por favor. Não me façam mal. Eu tenho dinheiro. Olhe, olhe. Por que está tão assustada? Temos dinheiro. Tudo é predestinado. A vida segue seu próprio curso. Olhem este pequeno anjo! São Martin nos mandou um anjo para brincarmos! Um anjo para o céu, mestre! Bem, anjinho, bem! Eu vou te mandar para mim, sabe? Eu estou louco por asos! Se foi no chão! Ah, oh, rangeiro feroz! Não toque em mim! Tocar em você? Ninguém está tocando em você? Eu farei com que ganhem dinheiro. Dinheiro? Dinheiro? Nós somos dinheiro. Meu sogro é Arnolfini. Arnolfini? Minha dama. Nossa dama. Arnolfini? Sim. Ele lhe pagará em ouro. Se não me machucar. Ouro? Esse é o único ouro que eu preciso! Ele está de vermelho, tira ele! Eu já fiz com ela! Isso. Ela é minha agora! Sim, vamos, me ajuda com ela! Me ajudem aqui! Vamos abrir ela pelo meio! Me ajudem! Hold her down! Pull on her legs! Help me with my trousers! Come on! Levantem ela. Segurem ela bem firme. Spit. Vamos ver se o anjo sangra. Move her. Possui ela! Quer gritar? Saiam todos da minha frente. Fogo! É um sinal. É um sinal, cardeal, não é? Sim, está apontando para o futuro. Está dizendo para a gente ir. Para onde? Como você sabe? Você não vê? São Martin diz para irmos para lá. E é para lá que nós vamos, agora. Martin, por que não podemos ficar aqui e aproveitar o que temos? Não vou a lugar nenhum. Eu quero minha parte agora. Dane-se o resto. São Martin ordena. É uma ordem que deve ser obedecida. É um sinal bem claro para mim, Miel. Vamos, então. Todo mundo se mexendo. Vamos, pessoal. Vamos, vamos. Orbe. Para as carroças. Todo mundo se mexendo! Vamos, vamos, Miel! Uma vítima da peste! Saiam da frente! Para o lado! Cubram sua boca! Isso não adianta nada. Dizem que pode pegar a peste no ar contaminado. Falam muita besteira. Quando as pessoas não têm certeza, inventam coisas. Ei, o que é aquilo? Você! Espere aí! Capitão! O vestido de Agnes! Onde conseguiu isso? Onde conseguiu o vestido? Deixa ela em paz. Esse vestido. Onde ela conseguiu? Isto não é vestido. Só trapos. Ela achou isto num acampamento. Eles arrancaram dela, capitão. Vermes imundos. Onde você achou, minha querida? Hã? Tinha carroças, não tinha? E em que direção eles foram? Vamos, garota, fale! Sim. Por que não fala alguma coisa? Abra sua boca, querida. Alguns soldados, assim como vocês, estupraram ela quando era criança. E depois cortaram a sua língua, por brincadeira. Vem, amigo. Nós não vamos conseguir nada aqui. Precisa de tempo. Está com fome? Quero mais. Prova, estou aqui. Não! Grita e eu corto essa língua fora. O que está fazendo? Ei, o que houve? A estátua se mexeu de novo. Por que paramos? Ei, Martin! Ei, mama, por que você parou? Porque nós paramos. A estátua se mexeu. São Martin se mexeu de novo. Ei, São Martin se mexeu. O que significa? Está apontando para um castelo. É onde o santo quer que a gente viva. Vamos pegar a corda. Eu peguei. Puxa. Puxa. Você vem comigo. Por quê? Para mostrar o caminho, princesinha. Deve saber como é um castelo por dentro, não é? Suba. Segure firme. Quando ele disser já, nós puxamos. Mas ela sabe cozinhar. Vamos descobrir. Vai preparar a comida. Vai, vai pra cozinha. Vai. Marte. Pega um pedaço. Sente-se. Senhoras e senhores, aquele que nos guiou. São Martin! São Martin! Aos seus bravos ajudantes! A nós! A todos nós! Nós temos riqueza, temos um castelo, somos nobres agora! Não digo! Como se atreve, seu verde! Aqui, Gors, pode matar a vontade! Oh. Aqui, mama, pimenta. Seu miserável, vai. Ei, mama, não me bate. Que gostoso. Que cheiro gostoso. Eu adoro. Meu pai, dá mais vinho aí. Vem cá, vem cá. Sai. Deixa eu comer. Olha aí pra ele, querendo bancar o cavalinho. Cala a boca. Ei, Martin, não vai se cortar. Corta a mosca. Cuidado, Martin. Ou vai acabar perdendo do seu precioso sangue azul. Seria uma pena. Olha, está tentando de novo. É, pra que isso? Martin! De agora em diante, vamos comer assim. E quem não conseguir, que continue sendo um idiota. Tem razão, Martin. Facas e garfos fazem parte das nossas vidas. Pai, assim. É difícil. Não. É fácil. Toma, Zeli. Pega o garfo. Eu não sou boa nisso, mas... Nisso aqui, hein? Meu, olha, Celine! Meu senhor, seu banho está pronto. Seu banho, Martin. Está precisando, seu porco imundo. Só cabem dois na banheira, Summer. Então tomamos banho primeiro. Você toma banho depois. Podem ir. Desgraçado! Preciso de uma lição! Uma lição! E vai ter a lição. Sim, ele precisa relembrar o catecismo. Quem trouxe você para esse castelo, Summer? São Martin. E quem abriu os portões deste castelo? Martin. Então, quem fica com a garota? Martin. Meus parabéns. Bem pensado. Mas não vai ficar muito esperto. Vem cá! Precisa de ajuda? Não. Eu tiro a minha roupa. Desta vez. Mas não fica olhando. Por favor. Muito bem. Você é uma pequena hipócrita. O que quer dizer? Você tem um rosto inocente, mas pés maliciosos. Oh. Bom, um pecado não é um pecado quando ninguém vê. Ah, mesmo? É. Está boa. Boa e quente. Vamos limpar a sujeira dos últimos dias. Hã? Você acha que isso é fácil? Quem sabe se eu esfregar com força? Hã? O que está fazendo? Me solta. Eu posso senti-lo. Agora quero vê-lo. Não. Sua pele é tão macia. Sempre quis ter uma mulher de pele macia. E quando estava com outra mulher? Eu fingia que elas tinham pele macia, como a sua. Vem cá. Eu posso fingir que você é outra pessoa também. Só quando estiver enjoada. Está enjoada. Não somos demônios, criança. Nós vamos ajudá-la. Chame o Padre George. Chame, né? Toma, beba. Demônios. Demônios. Pela chaminé. Os demônios da chaminé. Matou eles. Matou eles. Está morta. Demônios, o que ela queria dizer? Sonhos de uma camponesa com febre. Ela não é camponesa. Com um crucifixo de ouro e um vestido de seda? Eu duvido. Deve ter andado muito. Os pés estão bem machucados. Dê a ela um enterro cristão, padre. Mãe de Deus. A peste. Por Deus, Miel, para de tocar essa coisa. Está me enlouquecendo. Eu estou tentando afinar. Tente uma coisa espiritual, Miel. O senhor guiará seus dedos. Só assim para sair alguma coisa. Olha o que eu tenho para você. Olhem para aquilo. Vocês acreditam? Maldição, ele está de branco. Os dois estão de branco. E daí? Martin é nosso líder. O líder tem que chamar a atenção. Bom dia, Martin. Bom dia. Bom dia a todos. Dia maravilhoso, não é? Branco fica bem em você. É a cor das virgens. Cars, qual o problema? Pensei que a gente ia usar só vermelho. O vermelho está sujo. Algo mais? É como se você não fosse mais o velho Martin. Bom, eu sou. E não sou. Eu sou o que eu sempre quis ser. Exceto que está 20 anos atrasado. Abaixem. Abaixem. Por que não vai dizer olá pro garoto? Não. Vamos. Por quê? Seja educada. Agnes! Você está bem? Sim. Eu estou bem. Eu estou me divertindo. Devem estar forçando ela a dizer isso. Acho que fala a verdade. Agnes! Você é prisioneira deles. Você pode cair. Onde estão os outros? Bem, aqui. Tire ele daqui. Ei, pequeno Arnolfini! Sobe aqui! Eu te mostro o que é bom! Seu bastardo! Se machucar a Agnes! Ah, machucamos ela aqui à noite! Ela adora! Vá pra casa, Steven! Ela não quer você! Me escute! Se você libertar Agnes, pode ficar com as coisas. Eu dou a minha palavra. Como seu pai deu a palavra dele? As coisas já são nossas. Vai embora! Clara! A garota. Ele também pegou a peste. A peste bubônica. Ah, que maldição! Ele tem alguma chance? Ele é forte. E? Vai demorar mais para morrer. Sangrar não adianta nada. A prática do sangramento vem desde os romanos. É um recurso testado e aprovado. Os cemitérios estão cheios dos seus recursos testados e aprovados. Por que não tenta algo novo? Segundo um texto árabe recente, você tem que perfurar os tumores. Nenhum charlatão árabe vai me dizer como proceder. Tolice antiquada. Faça o que ele disse. Não há nada que os pagãos possam me ensinar. Perfurar os tumores é anticristão. Precisamos de 6 cavalos. Vamos usá-los em pares. Precisamos de mais rodas. Desmontem todas as carroças. Tirem as rodas daquelas carroças. Sai daí, seu cachorro estúpido! Sai daí! Vamos! É veneno. Marteladas me acordaram. Isso me assusta. O jovem Arnolfini trama alguma coisa. É, ele está atrás de mim. Ele nunca vai desistir. E nem eu. É, eu sei. Você prefere me jogar das alturas do que me devolver para ele. Não é isso? Eu acho que eu tenho razão. Gosta realmente daquele garoto? Eu só o conheci pelo quê? Meia hora. Isso não é resposta. Ele é você. Só que mais jovem. Então deve amá-lo. E quanto a mim? Você também. Você é ele. Só que mais velho. Melhor você escolher. Não há escolha. O vencedor leva tudo. Errado. Se ele vencer, vai começar a vida de casado como viúvo. E eu preciso de você. Aqui. Thank you. se queima. Queimando, precisamos de São Martin no muro. Que se dane, São Martin. Isso é blasfêmia. Isso mesmo. Oh, eu estou seguindo ao senhor ou ao homem? Ah! Isso é impossível. Você... Steven. Hã? Mortos. Estão todos mortos. Você é Ian, amigo. Vamos acabar com aqueles vermes. Martin! Eu amaldiçoo para sempre! Ele é um herói para nós. Um herói! Não dá ele para mim. Olha, Sam! Cuidado, Orbeck! Eu mato ele pra você! Por que não luta como homem, ah? Eu era um homem! Orbeck nunca foi homem. É, não mesmo, isso é mentira! Ele fez o nosso castelo! Meu castelo! Eu adorei o castelo, adorei! Isso faz parte da peça? Quem fez isso? É um sinal, Orbeck. Quem estragou a minha peça? Cars, pega uma corda. É um soldado. Ei, você. Ei, soldado. Vem aqui, na minha boca. Desce aqui. Vamos, me dá espaço. Puxa. Puxa. Um. Força. Dois. Olhem isso. Oh, o pequeno Arnolfinho. Que surpresa. Um amiguinho seu? Não. Ele é só um cachorro. É o meu cachorro. Vamos fazer o tiro. Vamos, Steve. Vai, late pra mim. Vamos. Vai, por favor. Ei, olhe, tem uma corrente pra cachorro. É um cachorro, é um cachorro. Martin! Vamos. Vamos, cachorro, vamos. Vai ser meu cachorro de estimação. De agora em diante. Que pena que cachorros de estimação sejam sempre castrados. Arnolfini. Isso é pelo seu pai. Usem ele como alvo. Sim, por que não? Como você prefere, Arnolfini? Pra trás. Saiam da minha frente! Se afasta, Orbeck! Acerta nas bolas, homem! Acerta nele! Morte ao Arnolfini! Silêncio! Atire. Vamos, tente. Vamos, princesinha. Atire! Atira nele. Vamos, atira nele! Vamos, atira! Vamos, Agnes, atire! Vire no coração! Atira! De onde veio isso? um cachorro. Venham. Vamos ver o que é. Vamos, vamos! Vamos, Miel. Não toque. Este cachorro estava no meu acampamento. E daí? Eu vi ele lamber sangue contaminado. Ele deve ter morrido disso. É a peste. Mentira. Não estou, Martin. Toque nisso e estaremos todos mortos. Eu juro. Deus, é a peste. Está em toda parte. Está em todo lugar. O que vamos fazer, Miel? Pegar um pouco de ouro e fugir. Todo mundo fica. Não há o que temer. Temer? Cristo, a peste está aqui. Olhe, por que acha que ele sobreviveu? Foi poupado para nos avisar. Cardeal? Sim. É um sinal. Direto do céu. Santo Deus, outro sinal. Tudo é um sinal. Se eu morrer como um rato, vai ser um sinal. Cara, calha a boca! Temos que sair. Temos que ir embora. Não! Martin disse que não vai acontecer nada. Certo! O que fazemos agora? Tudo o que temos que fazer é queimar a carne e as nossas roupas. Tirem as roupas todos. Agnes? pode contar para eles. Ou não. Hora de escolher, Agnes. As roupas novas. Passa água. Primeiro pra mim. Também quero, mamãe. Meu. Seu idiota maldito! Não deixou a gente ir a noite passada, enquanto ainda tínhamos uma chance. Estava muito ocupado bancando o maldito feto. Calma! O que quer dizer com calma? A peste não está indo com calma com a Celine. Garth, eu estou sendo guiado. Guiado? Guiado pelo seu desejo, se exibindo de branco com essa prostituta. E agora condenou todos ao inferno, desgraçado! Corta a garganta dele. Não! Afoguem ele no próprio veneno. O poço! Joguem ele no poço! Me largue! Vai haver vingança! São máquinas! Ah! nada até o inferno. Gosta da água? Vamos. O que estão esperando? É muito arriscado com a peste. Miel, vamos pegar as coisas e ir. É, vamos. Peguem o que puderem carregar. O ouro. O ouro. Calma, querida. Steven. Pode me ouvir, Steven? Steven! O que você quer? Eu tenho a chave da sua corrente. Joga pra fora. Aí eu puxo você. Seu idiota, não dá pra alcançar! É uma pena. É melhor você me tirar primeiro, e aí eu solto você. Palavra de honra! Me perdoe por não entender o sinal. Por não entender o sinal! Por não entender o sinal! Instalou. Ele sempre foi. Toda aquela história maluca da estátua. Queria que ele estivesse certo. Que estivesse certo! Pequeno John, está me ouvindo? Qual o problema? Eu tenho que escolher. Fica com os dois e não tem problema. É. Vamos! Me dá sua mão. Mama, estou tão cansado, mama. Ah! Ah! Senhor, eu também vou pegar. Estamos sendo punidas porque somos prostitutas. Cala a boca! As prostitutas se forem a... Olha. Oh, senhor, não me deixe morrer. Outra lunática. Venha. O que que eu tenho, mama? Nada, meu querido. Só está cansado. Venha se deitar um pouco. Já temos o suficiente. Alguém vem com a gente? Sim, eu. Carson, vamos, tem o suficiente para nós dois. Ela está morrendo, Summer. Espera um pouco, ela não vai aguentar muito. Calma. Vamos embora, este lugar cheira a morte. Vamos esperar o Cars. Por favor, nós todos vamos morrer se ficarmos aqui. Vamos esperar. Vamos. Sai daqui, Miel. Estou morto. Thank you. Ei, aonde você vai? Vamos, me solte! Esperava me ver de novo, esperava? Eu estava indo ajudá-lo. Está um pouco atrasada. Pensei que estivesse morto. Eu te amo, Martin. Claro. Você me ama. Sim. Quando lhe convém. Martin! Por quê? Está pronto? Vamos. Está lá fora. Preferir estar mortos. Seu filho morrerá primeiro. Seu filho já está morto, senhor. Não. Ele está vivo e bem. O que pode me oferecer? Mostre ele para mim. Vamos pegá-lo. Vamos. Maldito estudioso. Do portão. Arnold Fini! Sua vida. Pedro. Cadê o Martin? Morto. Ele está morto. Não. Vamos! O que você vai fazer? A ciência nunca para. Eu vou cortar os tumores. Ei, o que vocês querem? O que vocês querem? Não sou de graça. Vão ter que pagar. Hogwarts! Você estava certa sobre a Mandrágora. Eu nunca duvidei disso. Agora, eu percebi o que aconteceu comigo.